Mesa de bar é amor demais. Estou tentando resolver tudo que estou passando, porque meu amor me deixou e aqui eu estou triste em segundo plano. Por isso só penso em chorar. Pensei até em me matar. Quando o garçom traz uma dose, o coração sacode, não dá pra aguentar. E agora em todo lugar que eu olho eu vejo ela. Estou sofrendo por amor e se assim estou, a culpa é toda dela. Não tem jeito de me curar e nem pra disfarçar por causa desse amor. Então garçom, desça mais uma loira por favor e sente aqui do meu lado pra me consolar. Antes coloque um CD da banda Mesa de Bar e quando terminar, por favor ponha Bruno e Marrone. Se a cerveja acabar, não tem problema não. Desculpe se estou sendo chato nessa ocasião. Faça o que quiser, mas por favor não me abandone. Agora em todo lugar que eu olho eu vejo ela. Estou sofrendo por amor e se assim estou, a culpa é toda dela. Não tem jeito de me curar e nem pra disfarçar por causa desse amor. Então garçom, desça mais uma loira por favor e sente aqui do meu lado pra me curar. Antes coloque um CD da banda Mesa de Bar e quando terminar, por favor ponha Bruno e Marrone. Se a cerveja acabar, não tem problema não. Desculpe se estou sendo chato nessa ocasião. Faça o que quiser, mas por favor não me abandone. Sente aqui do meu lado pra me consolar. Antes coloque um CD da banda Mesa de Bar e quando terminar, por favor ponha Bruno e Marrone. Se a cerveja acabar, não tem problema não. Desculpe se estou sendo chato nessa ocasião. Faça o que quiser, mas por favor não me abandone.